falo, se é que eu posso falar. E se a censura não me parar, eu vou além. Vou dar a volta por cima, atropelar o sistema. Sua mente assassina, na moral, na rima. Narrando com autoestima, passo a passo, buscando meu espaço no caminho certo. Jamais no crime, minha família sim é o que eu preservo. O rap nacional que toca no boteco, na sua casa, se expande e se espalha tipo um vírus contagioso. Orgulho da periferia do nosso povo, orgulho da periferia do nosso povo. Um povo que de certo representa a maioria, escravos do sistema, filhos do sofrer. Prefiro esquecer, tocar a bola pra frente, humildemente ser um guerreiro consciente. A estupidez da mídia não me surpreende, não. Calamidade pública, rap pesado então. Fazemos de nossa verdade uma manifestação, e nela pedimos a paz pros irmãos. Um raciocínio. Você também é capaz, nunca é tarde demais. Depende de você, só de você. Exijo proceder, exijo proceder. Use o raciocínio. Você também é capaz, nunca é tarde demais. Depende de você, só de você. Exijo proceder, exijo proceder. Cuidado, todo cuidado é pouco. A morte traz o ódio, vingança, velório. As lágrimas que caem dos seus olhos, não me conformo, porque tudo tem que acabar assim. Eu aprendi a gostar mais de mim. O tempo se vai e com ele momentos bons e ruins. Mantenho a consciência em tudo que faço. A estupidez dos seus atos revela o seu fracasso. Desfaço, pensa, foda o perigo. Tô no rolê. E aí, tá mó zoeira na rua. Agora há pouco tiro sirenes de viaturas, corpo sangrando no chão. Bandido assassinado, polícia em ação. Razão absoluta da nossa indignação. Acumulada então, nossa revolta cresce. Rames no verso e a dose eu peço todos os dias. Que leve a tristeza embora e nos traga um pouco de alegria. Peço que salve a periferia, salve a periferia. Peço que salve a periferia. Use um raciocínio. Você também é capaz, nunca é tarde demais. Depende de você, só de você. Exijo proceder, exijo proceder. Use o raciocínio. Você também é capaz, nunca é tarde demais. Depende de você, só de você. Exijo proceder, exijo proceder. Eu peço ao Criador Supremo, nosso Senhor, que nos livrai do mal, pois em você eu confio. Sofrimento, a morte, a vida é um desafio. Se passam dias de fome, intensas noites de frio. E o que fazem por nós? Nada fazem por nós. Eu faço a minha parte, liberto a minha voz. Sem fugir da verdade, sem saber do tom, me apresento então. Uma lição sangue bom, diz irmão, daqui pra frente como é que vai ser? Chega de treta, mata pra não morrer. Mais um artigo na lei, mais uma vida se vai. Mais uma mãe que chora, mais uma lágrima que cai. Por dívida de droga, dívida de talvez droga. Por não escutar os conselhos que sua coroa lhe dava. Desandou no bagulho, deu brecha, deu mancada. Se faz aqui, aqui se paga, é tudo ou nada. Use o raciocínio. Você também é capaz, nunca é tarde demais. Depende de você, só de você. Exijo proceder, exijo proceder. Use o raciocínio. Você também é capaz, nunca é tarde demais. Depende de você, só de você. Exijo proceder, exijo proceder. Use o raciocínio. Você também é capaz, nunca é tarde demais. Depende de você, só de você. Exijo proceder, exijo proceder. Use o raciocínio. Você também é capaz, nunca é tarde demais. Depende de você, só de você. Exijo proceder, exijo proceder.